3487, decolagem autorizado no 0, vento no 30 graus 099. Radar na decolagem, estufa nível 360, queda arduo elétrico. Vem a zero, só totalmente visual no setor, mas vai elétrico até presente. informação precisa sair, então você vai até 3 graus. 9 graus. Guarulhos, 360, via Título 21, autorizado. Recola a pista no zero, curva direita, saída Arbor, eleva, controle 119, décima 8, acena 55 no 7. Poderia repetir a saída, por gentileza, tomou 923, ok. Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oca, Romeo, após voa eleva, com 193. Autorizado 360, Autor Título 21, decola da 10.3, agora é letra de saída. 119, decimal 8 é o controle e o transponder 55 no 7, voo 983. Está correto, a porta de feedback final, voo 93. 93. 250-04, direita, 209. 209. Salva 2, Chanel, 6250. 250, taxi Alves, Juliette, faltão 04. Alfa Juliette, 04, grato. Salvador, bom dia, voo na 397, sempre previsto pra São Paulo. Voo na 397, bom dia, Congonhas. 360, via Pesulu 10, Bridge, a Pesulu no meio, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119, decimal 8, acena 5527. 7 autorizado, São Paulo, 380, Otter Zulu 10, 30, Otter Zulu 16, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Brito. Controle 19, 8, acena 5527. Está correto, eu passo pushback, senão agora no 397. Botará. Chico Delta reporta para cruzar a final da 17. Corrija, a final da 10. Perna 128, decima 8. 360, 288, boa. Comando a Juliette, 1-6-2-5-0. Juliette, contou 04, 6-2-5-0. 04, cara. Diga. Tem 1-260, alterna 1-28, decimal 8. Índico Delta, cruza, tem pouso autorizado no 7, o vento 140 graus, 099. Eco Delta, falamos 1-0, direita, primeira parte 4, para cancelar e estacionar. Ponha. Item 1-2-6-0, alterna 1-2-8. Câmara 3-1-1, escuta. Você, câmara 3-1-1. Câmara Recife, 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 5, só um minuto, copo. Confirmando o nível. Boa, nomeado. Feito no lado. Salvador, voo 983, está na ponte 5 para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionado, contra-ataque, voo 93. Autorizado, voo 983. 395, copia no 40. Copia. No 40 ele é autorizado, a cola pista no zero, curva direita, seta coral. Controle 1 no mal, decimal 8, aciona 0263. Correta, porta pulso, 1983, 144 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 15 de autonomia, solicita autorização de tática. Autorizado, tá? Parte 1 no Indy Alpha, ponte para 1862, que não ganha 15, voo 993. Parte 1 no Indy Alpha, 1862, ajuste, voo 1983. torre após Porto Seguro, qual ordem irá manter? Descensão 095, Romeu até hora. Tá bom, tá. 983, alinha e decola 10, vento 120 graus 099. Está autorizado a decolar de andares, voo 983. Decolou os 22, controle 1998. 198. 983. Control, good morning, go 19883. Our board departure passing 1,500 feet. 360, auto depart. Salvador approach, go 19883. Go 19883, ready for takeoff, depart, climb flight level 360, auto depart, left. Ok, climb to flight level 360, go 19883. Pois me zero na proibição. Na 3198, essa identificação autorizada chegada Mari, disponível de voo 060. Mari para 060, 3198, informação livre. Ciente, redução para 2509, então 3198. 250, 3198. Sim, para o controle. Oh, 5595, tá autorizado o pushback, você não é reportado. Não, só informar, ainda não vai fazer o pushback, só informar que está transportando órgão, é uma natura. Ok, ciente, 595. Romeu Oscar Bravo, 510, decolando com Proa Norte. Está autorizado para Grupo Zulu. Controle 119.8, aciona padrão 0165. Motor approach, go 1983, request fly direct stability if possible. Stand by, go 1983. 1983. Autorizado, pushback, você não é portátil, ficou no 397. Para pushback, acionamento, prefiro 5595. 5595, autorizado, pushback, você não é portátil. O 1260, após de TAP, deixa 2 mil pés, o ajuste 1015, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, 2060, 1015? Afirmativo.